Pesador Oscar Julieta Vitorino. Oscar Julieta X-ray, torre 11895. 1895 X-ray. Salvador, muito boa noite. Papatango Oscar Julieta X-ray. Interceptou o localizador. Oscar Juliette, X-ray, boa noite, ajuste 9017. Confirme, intenção na pouso na 10 ou na 17? Na 17, senhor. Excelente, continue a aproximação, reporte para a modificação regra do Oscar Juliette, X-ray. Excelente, vai continuar a aproximação e reporta para o cancelamento do Oscar Juliette, X-ray. Boa noite, estou informado, eu sou NM 601, pode esperar até o 200. Bom, 601, autorizado a NM, manter o 10. Squawk 5112, Condor 077, we're back. Just please confirm, upper Zulu 10 until November Tango Lima, November Tango Lima, then upper November 873 until Zanok. I found Unicorn 010 to November Tango Lima, and then, you know, on November 873 to Zanok. The readback is correct, Condor 077, on gate 11, call me ready for push and start. Condor 077, call back for push and start. Bruno 645, pronto para cópia? Pronto, cópia, 645. Bruno 645, autorizado para Sierra Bravo, Vitor Tango, via para o Zulu 44, nível de voo 360, Pistanhoso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição SASDA, controle 120.8, transponder 5130, Bruno 645. Excelente, 1645, autorizado, Vitória, nível 360, via perto do 44, decola no zero, curva direita, Natael, Leda, direto, Sazda, após Leda. 208 ao controle, 5130, no transponder, gol no 645. 5130, procedimento correto, gol no 645, portão 2, chame pronto para o pushback, senhor Mel. Vai chamar. Eu não copiei, poderia repetir? Romeu Eco Índia, prossiga. Estacionamento pátio 4 de que, senhor? Avega, ciente, vou solicitar em ferro. Base para a final da 17, vai chat travado o Oscar Juliette X-ray. Oscar Juliette X-ray, pouso autorizado, pista 17, o vento 160 graus, 3 nós. Livre pouso 17, Oscar Juliette X-ray. Lima Lima Alfa, voando para o EDTAP, tá sobre. Tá contato a 76 milhas, reporte para a descida. Índia, solo. Romeu, Romeu, Arco Índia, solo. Salvador, do Parte 3, Azul 2712, puxa acionamento. 2712, Parte 3, aprovado, puxa acionamento, chame táxi. Moral táxi, 2712. 2712, Juliette, que você é autorizado do Ecoteco, foi um parte de... 10 pontos, está vivo. Solo 01. Charlie Mike, Papá, chame Centro Recife, 251, Alterno 3395. 251, Alterno 3395, Charlie Mike, Papá, uma boa noite. Clear for startup and pushback, conduzir 77, call me ready for taxi. Alô, Salvador, Tampa 3897. 3897, portão 5, prossiga. Back acionamento. Gente, aguarde aproximadamente 4 minutos para o pushback, portão 5, Tampa 3897. 4 minutos, 3897. Anima Alfa, desça ao 050. Alfa Charlie Mike, desça para 4.000 pés, 1017. 4.017, Alfa Charlie Mike. Taxi aprovado, parte 3, parte principal Índia, ponto de espera pistando 0, ajuste no 0 no 7, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, azul 27, no 2, tem um bom voo. Aprovado, taxi, parte 3, espera pistando 7, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, na janela 6259, Vitor, Guarulhos, Salvador, informação Vitor, confere. Guarulhos, eu tenho 360 já aprovado, por gentileza, prepare da EL, transição Motiva, e aguarde aproximadamente 2 minutos 4, Oxenema 259. Muito obrigado. Salvador, 3897, mil perdões, eu estou aqui meio devagar, eu tenho um condor agora no 11, já precisa iniciar o táxi, se aguarde mais 2 minutos, seu senhor. Telemark, extensão de pouso na 10 ou na 97? Será no 7 após o externo de cancelo. Telemark, vai na Prodituna, pista para 2 mil pés com a 1018. 2 mil pés na Prodituna, o Alfa Telemark. Oi, Salvador, boa noite. Azul 27 na 2, quanto espera? Azul 27 no 2, autorizado a lenda, com a pista no 0, vetor no 60 graus, 039. No 077, request taxi. On the 077, taxi approved by Amin, apron and in, at the holding point for November 10, QNH 91018, at holding point for November 10, contact tower frequency 118.905, can the 077 have a good flight? On the 077, via main apron, India, runway 10, QNH 1018, 118.95 at a holding point on May 10. Thank you, bye-bye. Bye-bye, sir. 3897, coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Boeing 767 da Condor à cauda em direção ao ponto de espera. Você tem aprovado o push back acionamento no portão 5, chame pronto para o táxi da 3897. Gente, após a passagem de Condor, vai iniciar o 3897. Puxa na 6259, pronto para cópia? Pronto. Puxa na 6259, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via para o Zulu no 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista meu zona zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8, aciona 5124, chama 259. 3901, zona zero, controle 259, saída da EL, transição Motiva, senhor. Negativo 6259, saída da EL, transição Motiva, da EL com todas as instruções de nível da carta. Após da EL, voa posição Leda. Após Leda, voa posição Motiva, senhor. Da EL, transição Motiva. Correto, senhor. Portal 9, chame o pushback, senhor. Correto. Setila 2, decolou aos 09, chame agora o controle 120, decimal 80. 12080, azul 2712. Controle, o azul 2712, na Tuca. 2712, suba 190 na saída Conde, vamos alterar, vou na Pro de Conde. 900 na Pro de Conde. Salvador Tower, bom dia, Condor 077, Mr. on holding point, on bay 10, we still need 5 minutes. Condor 077, clear to line up and maintain position. Condor 077, roger, clear for line up and maintain position. Hotel Mike para interceptar o Loki, esquerda 165, informe estabilizado, livre ele. Esquerda 165, chamou estabilizado, Alfa Hotel Mike. Aproximadamente 3 minutos para o post 1645. Aguardo, 1645. Condor 077, Condor 077, call the roading. Zero 077, clear to take off runway 10, winds 160 degrees to 9. Condor 077, runway 10, clear for take off. To leave the X-ray. Condor 0, leave the X-ray. Negativo, senhor, é exatamente a configuração do pátio. Eu tenho uma aeronave da TAM prestes a iniciar o táxi. O mesmo táxi que é na sua retaguarda, aguarde para o listo pushback no 645. É... call me when totally ready to take off, Condor 077. Vehicle Condor 077, clear about 1 minute. 1645, boa noite, André. 620, squawk ident, cleared via bomber correction, my arrival, descend to 050, altimeter 0018. 1018 now, Condo 077, ready for departure, runway 10. Clear to take off, runway 10, winds 160 degrees to knots. Condo 077, runway 10, clear to take off. Alpha Charlie Mike, ajustado, ponto autorizado no 7, vento 160 graus, 2 nós, após o ponto combate. Tá sim, capaz de ser. Autorizado pouso no 7, oficial mais? Sim, pouso autorizado, pista molhada, 170 graus, 2 nós. Pouso autorizado no 7, oficial mais. Salvador, 3897.0 no 0. 3897 ali, mantendo 0, 3897. Honda 077 Airborne 20, contact Salvador Approach Frequency 120, decimal 0. 120.8, Condor 077, adios. Alpha Charlie Mike, solo 20, cruzado Back Tracker, estacionar 70 livre, boa noite. Back Tracker, estacionar 70 livre, Back Tracker, estacionar 70 livre. Level 330. Condor 077, climb MT, level 330, Puka Departure. Puka Departure, climbing level 330, Condor 077. Foro 645 para o táxi, 127 a bordo, alterno Guarulhos, 0348. 3297, limite de decolagem, sistema 0, vento 200 graus, 2 nós. Decolagem 10, 1895. Isso, 1895 a torre, obrigado, boa noite, 645. 645, ponto de espera no zero. 45, manter o ponto de espera. Manter o ponto de espera, 645. Controle, o Lima Alfa está utilizando o loco. Lima Alfa, chame torre 11895. Lima Alfa. Torre, o Lima Alfa. Lima, Lima Alfa, boa noite. Ajuste no 0 no 8, intenciona pouso no 0 ou no 7? Boa noite. Confira o vento. Variável, 2 nós. Confirma? O vento está calmo, 2 nós. Ok, após a passagem externa, vamos cancelar e uma base pela direita visual para o nosso site. De mal. Teste, reporte para a modificação de regras do Lima Animal. Ok, de mal. O 645 ali manteu no zero. Ali manteu no zero, 645. Limalco passou externo, sem base travado e condições visuais para o cancelamento, uma base pela direita da 197. Lima, Limalco, plano modificado 24, autorizado por base esquerda, base pela direita 17, reporte na final. O vento continua calmo. Ok, Limalco. Uno 645, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 170 graus, 3 nós. Tem decolagem 1-0, Uno 645. Bono 705, desça para 2.000 pés, 1018, livre LS, X-Way, informe estabilizado. Para 2.000, informará estabilizado, 705. Lima Alfa, avistado, pouso autorizado, pista 97, o vento 160 graus, 3 nós. Lima Alfa. 645 decolou aos 26, 120, decimal 80, boa viagem. 208, boa noite, obrigado. Controle Gono 645, decola da El, passa 1500. 645, sobe e mantém 360 na saída da El. 360 na Dael, voo no 645. 645 pode voar direto da EL? Prisado direto da EL. É da EL, 645. Salvador, o Azul 2712, solicita final 170. O Azul 2712, suba e mantenha 170. Under 620, descend to 3,000 feet, at meter 1018, reduce speed to 2,000 knots. Reduce to 2,000 knots, and descend to 3,000 feet, under 620. Okay. 09. 09 aprovado, puxa o acionamento, chame 259, chame pronto para ataque. 629. Seria voar norte, vá? 3897, mantém a saída, vamos tentar coordenar com o centro aqui. 3897. Founder 077, call receive center, 12685, enable, 12545. 12685 or 12555, correction, 45. Commodore 077, so long. Hi. Controle, voa 645, solicita voar direto, Sarza. Voa 645, vai na praia de Leda e aguarde coordenação pro centro. Leda aguardando, Sarza, 645. Salvador, boa noite. É o Azul 2781, né? Informação Victor para a Vitor Democrista. Azul 2897, autorizado pelo centro na proa de Pubase. Proa de Pubase, está 3297. Gol no 645, autorizado pelo centro, proa de G-Dodge. Proa de G-Dodge, gol no 645, obrigado. Estava no plano de voo, nível de voo 160, que está em zona 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, voa Elefa, após Elefa direto conforme a rota do plano. Controle 120, decimal 8, aciona 5137, azul 2781. Gente, autorizado 160, Vitor Alemão Pista, decolando 0 com primeira curva à direita, no perfil do Arbor, transição Elefa, após direto ao plano. Chama controle 208, aciona 5137, o azul 2781. 5137, contagiamento correto, azul 2781. Parte 3, chama para fora, pushback, acionamento. Chama lá. Gol 705 estabilizando, chame torre, 1-1-895. 895, obrigado, boa noite. Under 620, descend to 2,000 feet, clear a left at 3, report established. 2,000 feet, clear an ILS, and report established, solo connection at 5,000. Para duas milhas para Conde, chame Aracaju 203. 1203, 2712, obrigado, boa. Boa noite, 1705, próxima externa, baixar trabalho. Paciência, Uno 645, chame agora o centro Recife em 125 Uno, terno 3395. 25 Uno 3395, 645, obrigado, boa noite. Confio, por gentileza? Série 2584, só confirmado. 2584, boa noite. Brasília, 5400 aprovado. Informação em curso WISC. O senhor está pronto para cópia? Ainda negativo, acho que não é. Obrigado. Localizer 10. 6-0, call Salvador Tower, 118-95. Call Tower, 118-95, what are you doing? 118-95. Agilizando o alinhamento, preparando-se para a decolagem a 259. Pois não? Pois não, vai alinhar e manter a 259, obrigado. Torre, boa noite, ante 620 ou localizer 40. Ante 620, continue approach, stand by for landing clearance, batimento 7-1-0, 1-8. 1-0-1-8, continue approach, ante 620. 1705, solo aos 34, agilizando a direita, solo 121, desse manobra. Nove alinhar, decolagem autorizada, pistão 90, vento 190 graus, 1. E Juliette, portão 02. Controle 120, decimal 80, na boa viagem. 208, boa noite, bom trabalho, obrigado. Controle, boa noite, eu vou chamar 6259, a subida da EL. 6259, suba ao 360, saída da EL. 360, 6259. Seria voar direto da EO 625, não? Autorizado direto Leda. Ah, ok. Muito obrigado, direto Leda 625. Under 620, the ground at 37, take to the right, contact to cover the ground 121, decimal 9. Sanamia 259, autorizado Ognave. Ok, Ognave 629, obrigado. Good evening, clear taxi via Alpha. Hold short, taxi Juliet, sir. Via Alpha, hold short, taxi Juliet. Under 620, correction, clear via Alpha and Juliet to gate 10, gate 10 under 620. Under 620, via Alpha and Juliet to gate 10. Gavião 3197, informação Vitor, Gavião 320. 3197, boa noite, informação em curso é Whisky. Galeão Avião 320, já aprovado, pronto para aberto. Pronto, está 3197. 3197, autorizado para Serra Brava, Golfo Lima, via Upper November 857, até Molo Sul. Nível de voo 320, pista em uso no zero, primeira curva à direita. Saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 120.8, aciona 5146, até 3197. Autorizado Galeão 320, Fernando 857, Temoso, decola da 10, curva direita da El, Leda e Irumi. Controle de Salvador 120.8, transponda 5146, até 3197. 5146, quantos de metro correto, TAM 3197, portão 7, me pronto para o pushback, acionamento. Com 866, identifique, chega da Mari, Buena Proji, TAP, desça ao 050. Identificou Mari, 050, informação, 868. Proji, TAP. Tá. Truque 03, contato radar 7 milhas para a posição Coral. Mantenha 190, vou na prova da posição Conde, Truque 03. Controle 866, mantendo a proa 0 de 5 por 15 milhas. Tive desvios após o oitavo. O controle comprou livre de fios, o... Meia dúvida. Agora o centro em 1251, alterna 3395. Foi 51, alterna 3395. 68, identifique chegada a mar e desça ao 060. O azul, 781, não puxa back a chave. Azul, 781, autorizado, puxa contact. Também tá ligado? Chamou o push, 781. Ah, o que, irmão? Autorizado, puxa, reporta o contact, 781. Eu vou chamar a contact, então. É 8 para Freud, ITAP. Confirma o voo 168 Freud, ITAP. Certo, Freud, ITAP. Freud, ITAP, voo 168. Salvador 3197, pushback funcionamento. Contato aprovado, funcionamento, contato 3197. Autorizado na 3197. Porceira 2584, pronto para cópia? Porceira 2584, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo, via Presidio Lula 7, até Fox Front Romeo Mike, após direto, nível de voo 400, decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, controle 120.8, aciona 5144, Força Aérea 2584. 2584 autorizado para Brasília, pela Unifato do Luno 7 até Formosa, após direto, nível 400. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, voa Elefa. Controle 120.8 e transponder 144. Correto protegimento, Força 2584. Confirme pronto para o acionamento. Afirmativo, dando parte de autoridade para o acionamento. Livre, chame táxi, Força 2584. Camarada. Azul 2781, push para táxi com 69 a bordo, 3 horas e 20, alternando o Salvador. Salvador, táxi aprovado via pátio principal Índia, correção. Pátio 3, pátio principal Índia, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 8. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, 95, Azul 2781, bom voo. Rádio 3, parte principal Índia, lá chama a torre 18, 95 graus.